mas certos dias eu me encontro assim. Pois sem amor vejo que estou assim. De botar no CD, irmão. Qual vai ser? É mesmo, a única música de mina que tinha, a gente não tinha, a gente tirou. Tá faltando música de mulher mesmo. Bora, mas sei lá, um sambinha não tem muito a ver, eu acho, tá ligado? Ah, que nada, irmão. Tu vai ver, a gente faz uma produção neurótica. Porra, é mesmo. Bota fé, mano. Qual vai ser essa porra? Pô, imagina, a gente tocando lá, do nada um sambinha, nego não vai entender nada, moleque. Não, o sambinha. É melhor ainda. Pô, sei lá, solta uma batida de rap, irmão, no meio. Uma parada assim, faz uma mistura.